embriagado a grita. Daqui a pouco ele estará lá na sarjeta. Pra voltar pra sua casa, alguém terá que o carregar. Estão vendo aquela jovem na esquina, aparentando alegria. Daqui a pouco vai chorar. E a igreja dentro de quatro paredes, crente perseguindo crente, se esquecendo de pregar. A seara está madura, os campos brancos, mas são poucos os ceifeiros. Deus pergunta: quem irá? Quem vai dizer: eis-me aqui, Senhor? Envia-me, pois quero trabalhar. Não quero estar de mãos vazias, quero chegar no grande dia com muitas almas pra lhe apresentar. Quem vai o mandamento obedecer e a vontade de Jesus fazer? O grande dia está chegando, Jesus está lhe perguntando se pode contar com você. Jesus está livre.